Reportada estabilizada igual no 607. Torre, Salvador, bom dia, tá 3171. Tá 3171, muito bom dia para Guarulhos, nível 360. Prepara a subida da Euleda Bidev, aguarda a copa. Poderia coordenar por gentileza 340? Claro, só um minutinho. 14. Mantendo proa 3000, limitado pelo lock do ano 715. Gol no 607. Gol no 607, complete a aproximação, chame Torres Salvador, frequência 1862. 7862, gol no 607. Tá livre. Aguardando, Juliette. 79. 179, no 719. Gol no 995, descida para 4000 pés com 1014. 4014, gol no 995. Livre, gol no 607, ainda uma milha para a dona. 04 no solo 44, libera a direita, taxi de alfa, reposta antes da agiliza. Já, Juliette, agiliza na medida do possível. Alfa antes da Juliette, gol no 804. Meteu! Marcando Juliette, tá difícil aqui, viu? Para, hein? Calma, meu amigo, calma. Calma o quê, porra? Bom, Nisa, hein? Sete na sua cola, você vai ver a calma. Meteu 27 aqui, ó, Juliette. 7 mais tão, Juliette. Guarde transferência de comunicações. Obrigado e desculpa. Gol no 7. 98, Théo, pra volta. 98, boa. Controle. Mike Tango Juliette voltando. Mike Tango Juliette, suba para 2000, ajustado 1014, ao atingir curva à esquerda para a 360. 1014, 2000, curva esquerda para a 360, isso? Afirmativo. Obrigado. Do 995, redução para 170 nós. E 270 995. Detou o localizador, o gol no 715. Gol no 715, agora a transferência da torre de controle. Agora dá uma transferência, gol no 995, subvetoração para o sequenciamento, foi com a proa 240, terá como limite o localizador, descendo para o 3000, com 1014. Ok, 240, 3000, 1014, reduzindo 170 nós, localizador, gol no 995. Completa aproximação, chame Torre Salvador agora em 718, decimal 62. Boa noite, Mike Tango Juliette. Ciente, Mike Tango Juliette, vou agora com a proa 280. 280, Juliette. Vou no 795. Aproximando 1995. Vou no 715. Na escuta. Torre agora 118, 62. Obrigado. 995, esquerda pro 1950. Esquerda 1950, 1995. Altímetro 2094, a Romaripa está livre. Continue a aproximação, guardada. Patrulho Salvador de voo 897, centro da Índia. Voo 897, a sua identificação, desça e mantenha o nível de voo 040, chegada Bonf. 040 Bonf. Taxiway Alpha Gol 1804, se aproximando da Juliette. 1804, livre até o portão 10. Taxi, até o portão 10, boa noite. Confirma pelo 804, portão 10. 1-0, portão 10. Portão 1-0. Beleza, desça para 2000. 1-3-0, 2000, repassaria a loca estabilizado, gol 1-9-9. Aciona a identificação, chegada Bonf, informe para descida. Informe para descida, está 3597. 3597, desça e mantenha 050, chegada Bonf. 050 na Bonf, está 3597. Direita, gol, Monomia 07. Solos 49, taxi via Alfa, Juliette, portão 62, gol no 607. Alfa Juliette, portão 62, agora no 607. Sete, um, no 5, vento no 30 graus, 62 é nóis, pouso autorizado, pistola no zero. Boa, no 100. Hercules, Zulu, novembro, trem. Brasília 085, correto e disponível, decolador 17, direito, ingressa no corredor do Axé, inicialmente no mil pés. Controle 198, transponder 5446. Novembro é correto, sustento livre acionamento, chame para o táxi. Pushback acionamento está 3201-09. 3201-09, outro lado, pushback acionamento, chame o táxi. Chamada para o táxi, está 3201. Mike Tango Juliette, esquerda 180. Esquerda 180, Juliette. Esquerda 10, gol 1995. Gol 1995, complete a aproximação e chame a Torre Salvador, frequência 118, decimal 62. Salvador, 1186, gol 1995, bom dia. Salvador, muito bom dia, gol 1995, no ILS, CXWay. 7 no 5, no solo 52, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ah, bom, muito pronto, tá. Taxi via Alfa e reporte antes da Taxi Juliette, solo 52. Via Alfa, Taxi Juliette, vai passar. 1995, mandei pra lá. Alto. Estamos no número 2. Bom dia, baixa aí pra voo 1995. 995, pouso autorizado, Tristão 90, vento 120 graus, meia dúzia de nós, confirmando o trem de pouso baixado para o lado. Baixa aí, travou, livre pouso 90, gol 1995. Total 317, 1.4 para posicionamento, número 7, dentro da hotel. 3171, chamou para o pushback, será? Acima disso. 130, Mike, Tom, Juliette. 130, Mike, Tango Juliette. Zulu Novembro, leva o táxi, chama na papá para ingresso. Vai interceptar no visual, Juliette. Torre Mike Tango Juliette. 86, obrigado. Corre, Salvador, é Mike Tango Juliette voltando. Mike Tango Juliette, já fosse no externo, baixar a travada. Botaremos, Juliette. No 897, desça para 12 mil pés, altímetro 614. 2014. Tá 3597, desça para 3014 no altímetro. 1-4-5 a bordo, 3 horas e 5 minutos, voltando a Guarulhos. Tá 3201, na siga os dois da companhia, está puxando no SOT, o ponto de disparo repaixo pronto, altímetro 1014. Seguirá a aeronave da companhia 1014, da 3201. Tô lavando a repaixa alinhada e pronto. 995 no solo 55, libera direito e chame 121 na décima 9, solo para prosseguir no táxi. 1219 para prosseguir, gol 99. 3171 para cópia, instruções de táxi 1219. 219. Está abaixado, travado, Juliette. Mike Tang Juliette, vento 1190 graus, 8 nós, pouso autorizado, pistão 90, Mike Tang Juliette. Eu e pouso, obrigado, Juliette. Zofi Alfa, representando antes da Juliette para ingresso do gol no 99. 3171 está pronto para mim. Então, 3171, autorizado Guarulhos, nível 340, via permissão 50. Coloca 110, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5470 no transfondo. Autorizado nível 340 para Guarulhos, swap 2-50 aerovia, decola 1-0 com curva direita, percuta da El, Leda, após Leda, Bidev, controle operação 198, transponda 5-4-0. Cotejamento correto, está pronto para o táxi? Ainda não. Seguinte reporte pronto para o táxi, então 3171. Porta 3171. 897, autorizado ILS, Sac Safety, soma 0, reporte estabilizado. Portará estabilizado, 897. Controle Salvador, Gono 605, bom dia. Gono 605, acima da identificação, via chegada Bonf, desce para 4.000 pés, ajuste na 014. Identificado, desce para 4.000 na Bonf, com 1014, voo 1605. 2-1-0. Taxiway Índia e Taxiway Alfa até o ponto de espera, pista 1-0. Ponto de espera, torre 1-1-8, pessoal, meia dúzia, ajuste no 0, 1-4, bom voo. Entra, ajuste 0-1-4, Taxiway Pátio Índia, ingresso na Alfa para ponto de 1-0, após torre 1-1-8, pessoal, meia, grande, bom trabalho. Salvador, bom dia, web 5722, no portão de número 3 com a Índia 320, bom dia, Brasil. Webjet 5722, bom dia, Brasília 320, informação agora em curso é a Juliette. Por gentileza, um minutinho para a cópia, prepare a gole e transição ao fito. Gole ao fito na gole, 5722. Eco Zulu November tem livre decolagem pista 17, vento 1-1-0 graus 10 nós. Abrigo 1-0, vento da Índia. Total 9-9-1-0, sem a identificação, via chegada mar, desce para nível de voo 050. Identificou, descendo para 050, total 9-9-1-0. No 995, ingressa via Juliette, posição de número 5. Ingressa via Juliette, posição de número 5, gol no 995. Pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível 320, via Pesulu 17. Decola da 10, curva direita no perfil da saída gole, transição ao fito. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5504 no transponder. Autorizado 320 pela saída gole, transição fito após a Pesulu 17, decolando a pista 0, curva direita, controle 198, transporte 5504, 5722. Protegimento correto, chama pronto para o pushback, acionamento 03, Webjet 5722. Ah, sim, chamará, obrigado, 5722. 97. Boa noite, 97, continua a aproximação, agora está livre, altimetro 1014. 14. Salvador, tanto 3201, ponto de espera pronto. Da onda zero. 3201, não mantém a ponto de espera, número de espera. Manter a ponto de espera, tanto 3201. Total 9910, redução para 2109 mais. 198, meu voo. 98, não é, galera. Foco Zulu November, mantenha-se em condições visuais. Ao corredor AXA 085, vem pro ideal. A ideal é 275, Salita. Foco Zulu November autorizado direto Barreiras, aguarde para ascensão. Direto Brasília. Tempo, direto Brasília, aguarde para ascensão, Foco Zulu November. TDA 9970, acima da identificação, via mar, desce para nível de voo 060. 060, tem a chegada número 4 na aproximação, federal 9970. São 3171, decola o 03, chega em controle 198, bom voo. 198, grato, é um bom trabalho. 897, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 7 nós. Controle, bom dia, tá 3171, decolou, passa 2510. 171, contato radar 340 da L do BDF. São 3171, polícia presente da EL? Presente voo da EL, 3171. Tá, 3171. Voo 9605, tá presente, voo Duna. Voo, tá presente. Estabilizado nacional, mano 0, tá 3507. 3517, complete aproximação, torre 1186. Senta a torre agora, graças. Bom dia, Torre Salvador, alta 3507, nacional dono zero, embaixo travado. 3507, para se aproximar, se informarei, você é livre. Gente, está 3507. Bom, 605, desço para 2000 pés, ajuste na 014. 2000, com 1014, igual a 605. Oito, nove, sete, solo, zero, cinco, direito, no 21, decimal, 9. Três para o puxo, acionamento. Autorizado, chama o táxi, webjet 5722. Chamará o táxi, 7722, obrigado. Bom, 897, solo, 05, direito, no 21, decimal, 9. 219, voo, 1897. Estou 3507, pouso autorizado, bicho no zero, vento no 20 graus, 79. Autorizado, pouso no zero, estou 3507. São 3201, está visual com tráfego na curta final da Luna Zero? Está avisando, 3201. Após a passagem do tráfego, o senhor ali mantém. Gente, após ali mantém na Luna Zero, 3201. Torre, bom dia, eu estou 3890, autorização para... Recife, informação à Índia. Aguarde cópia, corrigindo. Vai chamar o solo em 1, 2, 1, 9 para a cópia 3890. 319, 219, então 3890. Afirmativo. Afirmativo. São 3890, bom dia. Informação em curso agora, Juliette. Autorizado Recife, nível 330, via Perusque 58. Decola da 190, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5507 no transponto. Recife é o 330, Perusque 58, decola curva esquerda, Puca, Aracaju. 198 ao controle, 5507 ao transponder, tá no portão 08, vai chamar quando pronto. Ciente, TAM 3897. Direito 21199. Total 9990 para sequenciamento no tempo. Mantena pronta, total 9990. Pode seguir o mesmo até o via Taxway Alpha até a Taxway Juliette aguardando para ingresso. Dando passagem por voo Alpha e aguardando a Juliette. TAM 3201, livre decolagem Pixel 10, vento no 20 graus, 79. Curso de localizador. 040, limitado pelo lote, total 9910. TAM 9970, desce para 4 mil pés, ajuste no 014, redução para 2109. 4 mil pés, 0. Solo 5722, pronto para o táxi com 132 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna com 5. Objeto 5722, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera, pista no 0, ponto de espera torre 1 no 8 decimal meia dúzia e o ajuste no 0 no 4, bom voo. 1 no 0 no 4, vai Índia Alfa, ponto de espera 1 no 0, chamada torre 186, web 5722. Obrigado, bom dia a todos, bom trabalho. TAM 3597, ingressa via Juliette, posição de número 7. Juliette, pro 5727. Solo é o TAM 3890, acionamento, pushback no 08. TAM 3890, por gentileza, um minutinho para o pushback, acionamento no 08. Temos dois tráfegos agora ingressando no pátio principal para o parqueamento mesmo, ok? Na minha escuta. Tá bom, tá aguardando. Achado e checado. 1605, muito bom dia, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 79. Autorizado, pouso no 0, voo no 605. 0 da Olinda Bridge. Da Olinda Bridge, TAM 3201, pode voar direto da El? Presente, voo da El, TAM 3201. Da El, TAM presente, TAM 3201. TAM 3171, chame Recife em 1251, alterna 13325. 5251-3325, TAM 3171. Zero 9970, desce para 2 mil pés, ajuste na 014, redução para 1809. Zero 2 Salvador, muito bom dia, web 5722, gente do tráfego na final. Ponte espera da 10, pronto para decolagem. Gente, web 5722, mantém a posição. Tá mantendo, 72. Tano 07, vai iniciar, vai chamar a tarde, 3290.